Tempestade vai passando, vai. Vai destruindo tudo que vê pela frente. Gente pobre, rica, culpado, inocente. Gente que enfrenta, tenta ser sobrevivente. Traz a droga, arma, violência, pobreza, ambição, a miséria, a tristeza, o sofrimento, o tormento e o lamento de um povo que quieto vê o sangue escorrendo. Aonde passa o efeito é devastador. A cena da guerra fria, o terror, que não escolhe religião, sexo ou cor. Que nunca ouviu falar de céu, muito menos de amor. Deixando feridas que nem o próprio tempo pode apagar, cicatrizar o ferimento. O dinheiro, o crime, o tráfico, a cadeia, patrocinando lágrimas de famílias inteiras. A gerrada polícia, o crime se organiza. A TV denuncia e o povo agoniza. Pessoas vivendo sem rumo e destino, desiludidos com sonhos esquecidos. Sabendo que hoje sai pra trabalhar, sem a certeza que pra casa vai voltar. Na tempestade passa um 50, denuncia SOS Periferia. Meu Deus, meu filho, hoje agora não sei se vai ter que trabalhar. Alguém viu meu filho? Alguém viu meu filho? Tô preocupada, ele não chegou. Quem viu meu filho? Quem viu meu filho? A mãe presente, a lágrima cai. Sem rumo ela sai atrás de quem não tem mais. Do filho que baleado morreu, periferia perde mais um filho seu. Poderia ser eu, o irmão seu ou quem seja. A morte leva a vida, mas não a tristeza da mãe, do pai, dos entes queridos que sempre tentaram tirar ele desse vício. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a mim na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Amém. Amém. Mas um dia amanhece, nada diferente. Monotonia, correria, o tumulto de gente. Saindo pra trampar, estudar, sei lá. Pra matar, pra roubar, pra morrer, se pá. Alguém na fila de espera, procurando serviço. Alguém roubando da mãe, pra manter o seu vício. Gente entrando e saindo pra dentro de um velório. Prestes já ser julgado, mais um réu no fórum. Pois bem, nada bem, mais um dia se vai. Pra quem sobreviveu, vê a noite que cai. Foi dia de pagamento, um sorriso discreto. Tímido, apagado e meio amarelo. 7 horas da noite. Bares lotado, uma bebida pra rebater o cansaço. Até aí tudo bem, tudo igual, tudo calmo. Mas atenção ao sinal sonoro. O homem é esfaqueado no boteco de esquina. E o motivo seria um copo de pinga. E o autor já se foi e levou seu dinheiro. Só fica dor para o homem que ralou o dia inteiro. No qual sua mulher ansiosa esperava, com dinheiro do rango, o aluguel da casa. Que àquela altura tava sendo queimado por um viciado, cuzão desandado. Que vive em função da química, a loucura, a doença, a insaciável fissura. O abismo, o destino premeditado. Deus chora, mais um filho seu, o fracasso. Chora, corações se partem. Tantos que se perdem entre a tempestade. Crianças nascendo atrás das grades, Quantas grávidas deixadas por covardes que não dão assistência, um leite, um nada. Ainda se julga o cara, cê não tá com nada. Pense bem, plantou o mal, colheu o mal. A natureza cobre, não paga pau. Seja dono de si, de corpo, alma e cresce. Porra no certo, você não é mais moleque. Porque a tempestade é ambiciosa, vingativa, te domina, te usa e te joga num buraco. Cego você vai ficar perdido. Crente a acreditar que Deus é o dinheiro, que a arma é o desejo, que a droga é o segredo. E pra morte não tem medo. Tô sendo falso, não, eu não estou mentindo. Quantas vezes ouviu histórias desse tipo, de pessoas que hoje vê o sol nascer quadrado. Em memória morreu cedo no túmulo, retrato de famílias destruídas. A luz do dia, da noite, na mais pura covardia. Em nome do Pai eu peço pela paz. Em nome do Filho, qual será o fim disso? Não sou feliz em rimar nada assim, mas se essa é a missão, irei até o fim.